pés, decola da pista 197. Da cabeceira 97, comprou a Nordeste. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. Transponder 02 01 31. Gente, direcionar, aguarde pro táxi. Prossiga. Informa que nós vamos poder deixar a Lagoinha Cira 76, eles vão contornar por bombas. Não vai dar para troar bombas. Vai contornar deixando o ponto à esquerda, ok? Livre 10 vias, 9041. Desça então até o nível 080. É o 080, muito obrigado. Salva Salvador, boa noite, Santos 3258, informação Whisky. Estabilizado no ILS 2224. Cielo 2224, chame com Dove Stando, com cheque de trem 2224. 24, Dove Stando. Gente, confirme, trem baixo travado? Baixado e travado, poderia confirmar o vento? 2024, vento agora de 190 graus, com 05 nós, ajuste no 011, tráfego agora avistado, pista molhada, pouso autorizado, pista 28, passarei do 2224. 24. Paulo Salvador, Web 5827. Web 5827. Prossiga. No portão de número 4, solicita para o pé questionamento. E te aguarde. Só aguardo 5827. Salvador Web 57. Prossiga. Seria só uma previsão? Já está meio atrasado aqui. Portão 04. Autorizado acionamento pushback e vai ser para pista 10 com a saída da Euleda Bridge. Curva direita agora para a decolagem. Webjet 5827. Tá ótimo, muito obrigado. Está autorizado. Chamará para o táxi para 10 5827. As demais aeronaves aguardam a mudança da nova autorização. Pista em uso agora 10. Como é que eu acho que é POB 01? 24 no Solos 45, libera a vista próxima interseção à sua esquerda. E antes de ingressar na Alfa, chame Solo em 1, 2, 1, 9, 2, 2, 2, 4. Pode ir à próxima esquerda antes da Alfa 2, 9, 2, 4. Estamos voando, passando de cara agora, com vento que você falou que é 2, 2, inclusive falando que antes de desvio, a parte que anda à esquerda. Vai selecionar aqui então a bomba que está 10, 63, 13. Não põe a bomba não, está na mesma formação, 63, 13. Gente, tem condições de efetuar, tem condições de passar à direita da posição bomba? Negativo, tem que manter a proa ou até ir um pouco mais à esquerda da frente, mais 60 milhas, vai ter que ir mais à esquerda. Gente, então livre dois vias, 6313. 6313. Quando possível, 6313 voa a posição Pelo e reporte na proa de Pelo. Ok, quando possível voar Pelo. Pelo. E o orçamento está descendo então autorizado pelo CDT 160. Por gentileza, informe o centro lá que a cabeceira mudou. A gente já foi informado anteriormente a chamada do senhor. Só para confirmar, desse mantém o nível 090. 090 na proa de Pelo. Já né? 6313. Banda 10 aí. Se alguém vai decolar na proa de Dael, tem muita formação e muito pesada. Gente, obrigado. Então, para todas as aeronaves que vão sair em Dael, na escuta do solo Salvador, o passarelo 2224 informou que há formações pesadas próximo à posição da Dael. Obrigado. Corte 2700. Corte 7, obrigado. Ah, tá bom, vou ver. Está pesado, voo 279277. Gol 9041, confirme mais quantas milhas nesta proa. Nós vamos manter mais 10 milhas, depois com baixeira na proa de Pelo. Uma de ponta, uma formação muito grande. Afirmativo. 9041, reporte na proa de Pelo. Desça para o nível 050, 9041. Controle de Fortaleza, ué, como é que é o seu decolar? Vocês escutam? Gente, posso dar espera da Mary? Excelente, cara. Para o 5827. Antes da Juliette, 2224. Aguarde para ingresso, passarelo 2224. Guardado. Mantenho no meu pé e segue transponder, não recebo bem. 9278, não autoriza voar direto Duna. Gol 9278, confirme. Direto Duna, tá presente? Na praia de Duna tem condições de interceptar e completar o LS? Afirmativo. Firmo. Gente, voe Duna e reporte estabilizado, 9278. Gente, vai reportar. Prossiga para a pista 3258. Corrija a pista para 10 para decolar. Saída Momo, transição Frote, agora com curva esquerda. Saída da 10, Momo Frote, pista 3258. Falou, portão 1, para o 0131, Michael. Gente, agora está já atrás do 4071. Já 3662, estimado para iniciar o táxi? 3662 está no pushback. Ah, gente, obrigado. 8827, confirme. Pronto para decolagem? Sim. Jet 5827 autorizando a linhária decolar da pista no zero. Vento agora de 210 graus com 07 nós, ajuste no 012. Jet 5827, copiou? Quem está autorizado a alinhar e decolar o Web 5827? Está bem. 1012 no ajuste. Voo 989, mantenha a posição. Perdi, não estou vendo a sua aeronave aqui no parte 9, na posição 9. Só tá na 9, não tô avistando aqui. Tem um TAN que tá no pushback, um outro TAN na cauda dele. E cadê sua aeronave? Ah, tudo bem. Aguarde pro pushback. Gol 189. Tá esquenegal na 0 no 2. Afirmativo. Autorizado o táxi, contornando Pat 1, após Índia e Alfa, ponto de espera 10. TAN 3662, transferência no ponto de espera. Ok, Pat Índia Alfa, transfere na 10, TAN 3662, para 3262. Passaredo 2224, após a passagem do Airbus da TAM, livre ingresso remoto no 4. Após o Airbus, vai ingressar para remoto no 4, 2224. Trip 5216, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Aru. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5022. Cliente, copiou 190 para Aracaju, voa na Golf 677, decola da 10, curva esquerda após, acende na saída Pulca, transição Aru, controle 208, torre 18.95. Acionar transponder 5022, acionar 5223. É, tu chama tanto para acionamento. Salvador, tá presente no acionamento do na 7. Portão 10, aguarde autorização. Azul 4071. Prossiga, Azul 4071. É o número 1 na sequência para o acionamento e pushback. Vai passar um Airbus 320 da TAM sua cauda. Após a passagem desse tráfego autorizado, o pushback. Chame pronto para o táxi. Frente para a passagem de Airbus na cauda. Está autorizado o pushback acionamento do 4071. Gol no 889. Fica atento a um Alfa Tango 72 da Passaredo, que vai prosseguir passando lateralmente quase a cauda. É para a remota 1-4, assim que a sua equipe de solo liberar, está autorizado seu pushback. Chamo tanto para o táxi, portão 09. E para evitar formações, está retornando a proeza novamente. Gente. 9041 após a posição pelo desse mantenha 2000 pés, QNH 1092, reporta estabilizado em LS que se rei da pista na 0. Estarei estabilizada após pelo descensor a 2.0. 278 avistado, pouso autorizado, pista 1.0, vento 2.00 graus, 0.79. Está iniciando a arremetida, gol 9.278. Entendo, gol 9.278, arremetida, suba para 2.000 pés, mantendo proa, aguarde para a transferência para o controle de Salvador. É, está subindo para 2.000 pés, aguardando transferência. Gol 9.278. Após desvios, por mais 10 milhas a gente pode até voar Leda, eu acredito aqui. Gente, eu vou tentar coordenar a Bridge. Bridge tem condições? Afirmativo, Bridge dá para tentar, eu acho. Deixa eu consultar aqui, dá. Está ao seu lado direito. Pushback, acionamento, TAM 3858. Chané 6613. E mais 5 milhas a pode já na curva à direita. Proa 280. Ainda tentando alguns ajustes nessa proa. Por 40 milhas. Gente, 6313, livre desvios. Quando possível. Voe pelo. Livre desvios. Quando possível, voe pelo. E reporte na proa de pelo 6313. Pelo vai ter passado por onde nós tentaremos desviar. Poderemos, quando possível, voar a duna ou confirmaremos antes, ok? 6313. Gente, então aguarde a vetoração para prosseguir no. Para aproximação. O 6313 do Chanel. Livre desvios por enquanto. Ok, 6313. Controle Salvador, gol 9278. Gol 9278, mantenha 2.000 pés. Tem condições de curva à esquerda agora para tentar uma reaproximação. Foi na proa 360, o 278. Esquerda 360, mantendo 2.000 pés. Gol 9278. Ciente autorizado Recife 350 pela Upper Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda na saída Pucca, transição Aracaju. Controle 120 decimal 8, torre 11895 e o transponder 5011 para o Oceaner 6310. Correto, chame pronto para acionar. chama nessa pra acionar, 6311. São 3662, ciente, aguarde por autorização de decolagem. Aguardará, 3662. Chame quando estiver pronto novamente. O passageiro do senhor, você tem livre decolagem agora da pista no zero, vento agora de 200 graus com 05 nós. Livre decolagem do TAN 3662. Já dou e arremetemos. Afirmativo. Tem a gente informa, senhora. Web 5827, Brígida presente. Gente, presente, toma fora de Brígida, grato. 5827. Controlinho, não é como é que tá? Prossiga. Pronto, tá. Gente, reporte visual com local de pouso. Gostaria. É com Mike Oz que eu prossigo em condições visuais, tem frequência livre. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 1-0 via Índia e Alfa. Leve táxi, Índia e Alfa para ponto de espera da pista 1-0, 04071. Táxi, gol 1889 com 149 a bordo, Campinas, 5, aliás, 4 horas. Autorizado táxi, contornando Patiuno via Juliet e Alfa. No ponto de espera, Índia e Alfa, gol no 889. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 889. Firma 1 no 8, decimal 95. 118, 95, 95, 889. Firma que chamou o motor em Salvador? Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3662. TAN 3662, contato radar, submantém o nível 080, na saída PUCA. 080, saída PUCA, TAN 3662. Sena 6303, tem condições de efetuar desvios pela esquerda? Negativo, pela esquerda de forma alguma. E tem que manter essa proa antes de desviar para a direita, por mais. Sim. Mas nós estamos estabilizados com o localizador e vai subir, informa que se tiver que arremeter, setorar a curva esquerda, porque manterá a proa depois com a curva esquerda devido à formação da nossa frente. Obrigado, senhor. Ticais do TAN 3662. Web 527, Centro Recife, no 251, no 3325. 251, no 3325, boa, 5827. Gol 9278, curva agora à direita na proa 245, correção, curva à esquerda na proa 245, aguarde o último vetor para o LS. 245, esquerda, aguardando o último vetor do LS, gol 9278. 5094, 370, decola dando zero, bom computotista, 3850. Afirmo, com curva à esquerda. Alô, Salvador, boa noite, gol 1604, da IE. Bom, transporte é a Fortaleza. Gol no 604, autorizado 370 para Fortaleza, via Pesolo 19. A saída será Momo Froti, com curva esquerda. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5024. 460, baixado e travado. Seguindo para o contato, bom time vento. 1041, pouso autorizado, pista no zero, vento de 210 graus, 612 de nós, ajuste no 012. Obrigado. 24, controle 202. Correto, chama pronto para acionar. Tomará pronto, 604. Azul 40, você tinha um visual com Boeing da Gol agora curtíssima? Afirmativo, Azul 40. Azul 40, você tinha uma coisa passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, a próxima passagem da nave está pousando, Azul 40. Gol 9278, curva esquerda para o A220, aguarde vetor final para o localizador. Esquerda 220, aguardando vetor final. Quer confirmar agora a condição na pista no momento? Aguarde. 19041 no solo 01, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121-19. 219, primeira direita, 9041, obrigado. Apenas a título de informação, o 9041 avistou a 460 pés e uma camada estrataria na final 9041. A gente avistou 400 pés e uma camada, como, senhor? É uma camada se dissipando, um extrato se dissipando aqui, final do CB. Final do CB se dissipando agora, final pistando 0, grau de informação 9041, solo 219 agora, senhor. 219, obrigado. Lizado, gol 9278. Boa noite, gol 9041, Librão, na sua escuta. 9041, boa noite. Prossiga o táxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. O senhor pode, por gentileza, confirmar a situação do ILS na curta final? A aeronave da companhia que arremeteu há instantes reportou que perdeu o contato com a frequência do LOC na curta, ok? O senhor confirma? Olha, nós recebemos live normalmente, localizador e live normalmente recebemos. Aproximadamente 4 minutos de espera no localizador, e vai recebendo todas as informações de projeção. E na final, curta um ano mais de 5 anos, a gente avistou a 450 exatamente. Um ano mais não atrapalhou a visualização da iluminação da curva lá e o localizador recebendo normalmente. Ok, ciente, agradeço a informação. Então, o glide e o lock normalmente, apenas uma camada se dissipando agora na curta, cerca de 450 pés aproximadamente. Ok, agradeço. Então, boa noite. O senhor vai ingressar via Juliette para o portão 01. Atento ao TAN que iniciará o táxi no setor em instantes. Ah, tá, vamos aguardar essa Juliette. Está autorizado já o senhor ingressar via Juliette, apenas atento ao TAN. O TAN está prestes a iniciar o táxi aqui. Quando o senhor chegar na Juliette, já vai estar liberado. Tá, vamos fazer. Fazendo touro, trip 52 no meio, na remota 3, o patrulho pronto para o pushback acionamento. Autorizado, posicionamento na remota 1-3, o altímetro no 0-1-2, chama para o táxi. Mande para o táxi, TAC-152. Para o táxi 3858, alterna João Pessoa, 3-40, 1-69 abaixo. 169, 3h40, João Pessoa, tá livre o táxi via Índia e Alfa, não pode esperar, chame a torre em 1895, altímetro no 012, tenha uma boa noite, outra 3850. 1012, 1895, confirmado até 3858. Canar 6313, nessa proa tem condições já para o apelo? Nós estamos provando exatamente para fazer uma varredura atrás da nossa aeronave para poder verificarmos e dar uma oportunidade de parar. Estamos todo acertado no nosso momento, ok? Gente, aguardando. Forma o 9278 que não recebeu o ILS na final de novo. O Vime ainda não recebendo o ILS, é isso? Vime. Boa noite, passageiro 2224. Fato radar, sua para nível 360, saída da EL. 360 da EL. 90, lotar, direto Paulo Afonso, Papa Alfa Fox, direto Juazeiro. Decola da 190, curva esquerda. A saída lotar. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5027. Poderia repetir o transponda, por favor? Esquerda para 190 para evitar formação. Esquerda 190 autorizado. 4071. 90 Juazeiro do Norte, esquerda lotar, Paulo Afonso, depois direto Juazeiro, decolando da 10. O controle 208 e o transponda 5027. Correto. 9278, no solo 07, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121.9. 219 ao livrar à direita, com 9278. Remoto 13, autorizado táxi até o través do pátio 3 inicialmente, dê passagem a um Boeing da Gol, que estacionará no portão 01, que está na taxiel. Após, siga até o ponto de espera da pista 10 via Alfa, Índia e Alfa. Correto. Voo 9041, livre ingresso, portão 01. Livre ingresso 01, obrigado, 9041. Salvador, boa noite, 9278. Gol 9278, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, Up Zulu 90, Bridge, Up Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Papa Charlie Lima. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Bridge. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5034. Despeque acionamento, poxa, 63.90.20.62. Confirme. Para pushback e acionamento, poxa, 6310, gate 612. Cliente, aguarde autorização. Alô, 829, decolado 09, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, voo 889, boa noite. Boa noite, voo 889, contato radar, suba a nível 360, direto da El. Voa da El, sobe 360, 1889. Tá 3305, desça para 2000 pés, ajuste na 0, 1, 2. Autorizado ILS, X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado. Para 2000 com 1002, pode estabilizar o tá 3.0. 1-0. Aguarde pro push. Aguardar o tá 3.0. Autorizado, puxa, puxa. Confirme, autorizado, puxa, 3.0. Autorizado o pushback, tá 3165, chama pronto pro táxi. Tá, trip 52, 16, transferência. Descendo pra 3258. Torre Salvador, o trip 52, 16, a Índia está pronto pra decolar. 152, 16, observe o Airbus da TAM, após o início da rolagem do mesmo, ele mantém o 0. Após a rolagem, ele mantém o 52. Oceanair 6310, após a passagem do Boeing 737-800 da Gol a sua cauda, autorizado seu pushback, chame pronto pro táxi. Gente, após o 737, autorizado o push 6310, repasse pro táxi.